brejo cruza, a poeira de fato existe, um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Apohai. Na pedra de Turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Chega até você em primeiro lugar. Homens, mulheres, crianças estão na rua, presidente, cheio de violência. Queremos ver em paz. A notícia em cima da hora. Fizemos a abordagem, foi constatado que a madeira está irregular, sem documentação lá. O jornalismo verdade, o jornalismo está entrando no ar. No ar. Agora, no Sistema Regional de Comunicação, Jornal. O Regional. Regional. Apresentação, Joab Reis. Sempre em cima da notícia, elevando somente a verdade. Jornal. O Regional. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Jornal Regional. E hoje você vai ouvir por aqui conosco, sancionada lei no Pará que proíbe músicas com apologia ao crime e conteúdo sexual nas escolas. Publicada a ordem de serviço para a construção de 50 casas do Minha Casa Minha Vida, no bairro Nova Uruará. Faleceu na manhã de hoje o comunicador pioneiro aqui da comunicação no município de Uruará, Antônio Luiz. vítima aí de complicações de saúde. Já já mais informações. Adolescente de 16 anos era estuprada há uma década com o consentimento dos pais. Detalhe já já, viu? E Câmara aprovou renovação automática da CNH para motorista sem multas. Também vou te informar sobre o preço do cacau. Acompanhe com a gente a partir de agora. Jornal O Regional. Oferecimento Supermercado Cita, ao lado do Mercado Municipal. Comprando no Cita, você economiza e participa das promoções Cliente Fidelidade. Show de prêmios e domingo, basta comprar, juntar os cupons no valor da compra. A cada R$800, você troca os cupons pela cartela do bingo. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Cadastre-se Cliente Fidelidade. Acumule pontos e troque em mercadorias. Supermercado Cita. Nosso maior patrimônio é você, cliente amigo. Distribuidora Uruará Alimentos. Chegou em Uruará rações Purina. Ração produzida com a alta qualidade da Nestlé. A ração Purina é distribuída pela Uruará Alimentos e você encontra nos melhores supermercados e mercearias da cidade. É a alimentação ideal com boa digestão, melhoramento do pelo e fortificação óssea do seu cão. Atenção, comerciante, peça já para o seu estabelecimento a linha Pet Purina. Há muito tempo no mercado com a linha Dog Chow e a linha Prêmio Proplan para quem quer fazer uma alimentação balanceada do pet. Faça um teste e comprove. Rações Purina vem com 23% a mais de proteínas que as outras marcas concorrentes. Uruará Alimentos, telefone 99159-1888. Jornal O Regional. Está no ar o Jornal Completo. Jornal O Regional. Na sua Regional FM. Eu sou o Joab Reis e estou falando ao vivo direto aqui dos estúdios da Rádio Regional 91.3 FM, aqui na cidade de Uruará, também falando ao vivo para a Rádio Regional 95.5 FM Brasil Novo Altamira e para a Regional 88.7 FM em Aveiro, Itaituba, Rurópolis. O Regional já está no ar. A notícia em cima da hora. Cima da hora. Jornal O Regional. 12:04, vamos iniciar esta edição com a seguinte informação. Maio Amarelo reforça a conscientização sobre segurança no trânsito. Acompanhe a informação, a reportagem de João Barbosa. Dirijo há mais de 30 anos, nunca me envolvi em nenhum acidente. Sempre tenho a preocupação de usar cinto de segurança, mudança de faixa, levo a seta e ter o máximo de atenção das pessoas que estão dirigindo ao meu redor. Pequenos hábitos no trânsito podem salvar vidas, mas muitos motoristas ainda os ignoram. O exemplo positivo vem de profissionais como o porteiro manobrista Luiz Braz, que entende que a segurança não pode ser negligenciada. Neste mês em especial, as boas práticas ganham destaque no Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização sobre segurança no trânsito, cujo lema em 2026 é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Do Rio de Janeiro, João Barbosa. Obrigado, João. 12:05 e foi sancionada pela governadora Ana Gassan e publicada no Diário Oficial do Estado a lei de número 11.450 de 6 de maio de 2026, que proíbe músicas com apologia ao crime, drogas ou conteúdo sexual nas escolas públicas e privadas do estado do Pará. A fiscalização ficará a cargo das direções escolares. Em caso de descumprimento, o evento deve ser interrompido e podem ser aplicadas penalidades, sanções administrativas para servidores públicos e multas de até R$5.000 para instituições privadas. A lei prevê canal de denúncias e garante ampla defesa nos processos. Os valores arrecadados serão destinados aos programas de educação e proteção da infância e juventude. Em resumo, músicas com conteúdo criminoso ou sexual estão proibidas nas escolas do Pará e quem descumprir a lei poderá enfrentar punições severas. 12:06, ministros do Brasil e dos Estados Unidos vão discutir tarifas após encontro entre Trump e Lula. O prazo é de 30 dias. A reportagem é de Daniela Longuinho. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar uma nova reunião nos próximos 30 dias, com a expectativa de colocar um fim às negociações sobre tarifas comerciais. A informação foi dada pelo presidente Lula nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa, que ocorreu após reunião realizada com o presidente Donald Trump e representantes dos dois países na Casa Branca. Ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Ele sempre não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Mas eles continuam temendo, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. O encontro entre os dois líderes durou 3 horas e foi avaliado por Trump como muito produtivo em uma postagem pelas redes sociais. No texto, o presidente dos Estados Unidos ressaltou o tema do comércio bilateral como destaque da agenda de trabalho. Os Estados Unidos investigam o Brasil no âmbito da chamada Seção 301, que apura supostas práticas desleais de comércio. No entanto, em 2025, o governo brasileiro registrou um déficit entre 20 e 30 bilhões de dólares no comércio bilateral com os Estados Unidos. Ainda na publicação, Trump chamou Lula de o dinâmico presidente do Brasil, e o clima amistoso foi destaque em diferentes momentos da conversa de Lula com jornalistas. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito, e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria um pouco, é importante, alivia, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela. 12:08 e a Prefeitura de Uraná recebe hoje mais de 2 milhões de reais do FPM. Nesta matéria seguinte, fala sobre o repasse aos municípios brasileiros. Os municípios brasileiros recebem nesta sexta-feira, dia 8, a primeira parcela de maio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor total do repasse chega a cerca de 9,3 bilhões de reais, resultado aproximadamente 8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O pagamento foi antecipado porque o dia 10 cairá em um domingo. Tradicionalmente, os recursos do FPM são transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. O FPM é uma das principais fontes de receita para grande parte das cidades brasileiras e é formado por recursos arrecadados pela União com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Reportagem Marquesan Araújo. E nesta terceira parcela do mês de, na verdade, a primeira parcela, né, do mês de maio, o município de Urará recebeu o valor de R$ 2.059.125,84. E desde o início do ano até hoje, o FPM já repassou para a Prefeitura de Urará o valor de 15,85 milhões de reais. Hoje sendo feita o repasse da primeira parcela de maio ao município de Urará. 12:09, microempreendedores individuais de baixa renda terão crédito de até R$ 21 mil para o turismo com juros reduzidos. Acompanhe. Microempreendedores individuais que atuam no turismo passam a contar com uma nova linha de crédito voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios e estímulo ao empreendedorismo. O programa Do Lado do Turismo Brasileiro vai oferecer até R$ 21 mil por operação, com juros de 5% ao ano mais INPC e carência de 6 meses. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, durante a abertura do 10º Salão do Turismo em Fortaleza, no Ceará. A iniciativa é direcionada aos profissionais inscritos no CAD Único e no Cadastur, como guias de turismo, artesões, motoristas e vendedores ambulantes. Segundo o ministro, a proposta busca atender trabalhadores que enfrentam dificuldades para acessar crédito no sistema financeiro tradicional. Uma condição para aquelas pessoas que às vezes ficam à margem dos operadores financeiros do nosso país, mas que tem um papel importantíssimo no setor do turismo, que são os micro e pequenos empreendedores individuais. mulher que vende o acarajé, o que vende o coco, o carrinho de picolé. Essas pessoas têm muita dificuldade de contrair crédito, de poder se inserir no mercado, de poder melhorar o seu ambiente de trabalho. E a gente do Ministério, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, lançamos agora um aporte de 100 milhões de reais para dar exatamente crédito a essas pessoas que têm essa necessidade, que estão no cadastro, mas que não têm acesso ao crédito nas operadoras financeiras do nosso país. Nesta fase inicial, o crédito será destinado apenas a empreendedores da região Nordeste. Para mais informações, acesse www.gov.br/turismo. 12:11 e a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 1.327 de 2025, prevê a renovação automática da carteira nacional de habilitação para motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, cadastro que beneficia quem não cometeu infrações nos últimos 12 meses. Além da renovação sem custos, o texto aprovado também permite que a CNH seja emitida em formato físico ou digital, conforme a escolha do condutor. Os exames médicos e psicológicos continuam obrigatórios, mas terão preço único, definido por órgão federal e atualizado anualmente pelo IPCA. A proposta segue agora para análise do Senado Federal. Em resumo, os motoristas com bom histórico de trânsito poderão ter CNH renovada automaticamente sem custos, caso a medida seja confirmada pelo Senado Federal e sancionada. 12:12. Consumidor deve procurar o SAC da IP se tiver produtos suspensos pela Anvisa do lote final 1. Confira detalhes com Fabiola Altran. Produtos da marca IP são suspensos pela Anvisa por suspeita de falhas graves na produção. Entre os itens estão detergente, lava-louças e lava-roupas e desinfetantes de vários tipos. A suspensão determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária vale para a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos. Eles terão que ser recolhidos e não devem ser usados pelos consumidores. Os produtos foram fabricados pela unidade da empresa em Amparo, interior de São Paulo, e todos pertencem ao número de lote com final 1. Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação técnica que constatou risco sanitário de contaminação microbiológica por falhas no sistema de garantia da qualidade, produção e controle. A Anvisa orienta o consumidor a separar a embalagem e evitar novo manuseio. Essa embalagem deve ser mantida porque as informações do rótulo, como o número do lote e data de fabricação, podem ser exigidas no processo de atendimento pela IP para troca ou reembolso. O consumidor deve entrar em contato com o SAC da empresa para receber as instruções oficiais sobre como proceder. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Obrigado, Fabiola. 12:14. A Prefeitura de Uruará publicou hoje no Diário Oficial da União o extrato de ordem de serviço de número 3.002.026.00001, que autoriza a construção de 50 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida no bairro Nova Uruará. A obra será executada pela empresa Barbosa e Lima Engenharia Limitada, com início previsto em até 5 dias após 5 de maio de 2026. A previsão é de que 100 unidades habitacionais sejam construídas no município, viabilizadas aí pelo PAC Seleções. Os recursos foram enviados pelo governo federal. E no último dia 6 de maio também foi publicado o termo de compromisso número 996149 de 2025, firmado entre o município e a União por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. O documento prevê investimento de R$ 6.160.000 para o programa Moradia Digna, com vigência entre abril deste ano e abril do ano que vem. A preparação da área já começou, segundo a apurada pela reportagem. Mas há uma polêmica. Um grupo de moradores se posiciona contra a construção das casas no bairro Nova Uruará, alegando que o espaço poderia ser destinado à construção de escola e unidade de saúde, por exemplo. Até o momento, a prefeitura não divulgou os critérios de seleção das famílias que serão contempladas. 12:16. A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Diretoria Regional de Educação de Altamira, do Centro de Mídia da Educação Paraense, CEMEP, e da Escola Estadual Rural de Uruará, iniciou as aulas presenciais no ensino médio em duas comunidades rurais aqui do município de Uruará, no quilômetro 224 e quilômetro 160 sul. São 36 estudantes que estão sendo beneficiados nas duas comunidades, iniciando o primeiro ano do ensino médio. A iniciativa faz parte da expansão da Escola Estadual Rural de Uruará, instalada no quilômetro 140, que tem sido fundamental para ampliar o atendimento a estudantes da zona rural do município. O projeto conta com a atuação, né, a participação destacada do deputado estadual Heraldo Pimenta, do MDB, que contribui para a implantação da Escola Estadual Rural de Uruará e também para a integração das comunidades ao sistema CEMEP, garantindo mais acesso à educação para jovens do interior do município. 12h17, eu vou pro intervalo, no retorno tem as informações sobre o caso em que os pais eram coniventes com o estupro da filha desde os 6 anos de idade dela e cobravam 2.000 por cada encontro. Já já os detalhes para você. Aqui a notícia chega até você em primeiro lugar. Jornal, o regional. Oferecimento da distribuidora Uruará Alimentos, um empreendimento do grupo Masa em Uruará, trazendo variedade e qualidade com as melhores marcas do mercado. O amigo comerciante pode ficar tranquilo quando precisar renovar o estoque. Procure a Uruará Alimentos, na Rua das Mangueiras, bairro Aeroporto. Fone 3532-1659. Uruará Alimentos, um empreendimento do grupo Masa em Uruará, agora distribuindo com exclusividade as marcas Sadia e Perdigão e também iogurte Nestlé Piracanjuba. Procure essas marcas nos supermercados da cidade ou no comércio mais perto de você. Uruará Alimento. Supermercado Cita, ao lado do Mercado Municipal. Comprando no Cita, você economiza e participa das promoções Cliente Fidelidade. Show de prêmios e domingo, basta comprar, juntar os cupons no valor da compra. A cada R$800, você troca os cupons pela cartela do bingo. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Cadastre-se Cliente Fidelidade. Acumule pontos e troque em mercadorias. Supermercado Cita. Nosso maior patrimônio é você, cliente amigo. Alô, você, meu amigo, minha amiga. Dica certa para você ir direto lá pro Super Cita fazer suas compras e aproveitar o melhor supermercado da cidade de Uruará. Tem as melhores ofertas promocionais para você, melhor qualidade. Corra para lá pro Super Cita e aproveite para comprar, participar aí das melhores promoções que só o Super Cita prepara com muito carinho para você, viu? Vai fazer aquele almoço especial pro Dia das Mães. Super Cita tem tudo que você precisa. Corra para lá, faça suas compras no Supermercado Cita e participe do Bingão do Super Cita. E você só consegue a cartela do Bingão comprando os produtos lá no Supermercado Cita, né? Itens de gêneros alimentícios em geral, a carne bovina. E você encontra lá sempre o melhor preço. Você compra lá, cada compra recebe cupons e a cada R$800 em compras, você pode trocar os cupons pela cartela do Bingão. Só assim para você adquirir as cartelas, viu? E já tem cartela disponível para você fazer a troca lá no Super Cita. O sorteio é no início de janeiro do próximo ano. Então, corra para comprar no Supermercado Cita. Aproveite e participe. Um abração pro nosso amigão André Cita, sua esposa Dinalva e todos os colaboradores. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis esperam por você na Shopping Lar. Tenha em sua casa exatamente tudo aquilo que você quer e precisa. Móveis ou eletrodomésticos com os melhores preços e condições de pagamento que você só encontra na Shopping Lar. Estamos com muitas novidades em todos os nossos setores aguardando por você. Agropecuária Agro Rural, ali na esquina da Avenida Central, com a rua Floriano Peixoto. E às 17 horas de hoje vai ter o mega sorteio com live no Instagram da Agro Rural, agro.rural, underline oficial, é o Instagram da Agro Rural. Você vai poder acompanhar o sorteio de 3 prêmios maravilhosos. Vai ter uma cesta agro sensacional, especial, viu? São aí os prêmios da promoção Dia das Mães da Agro Rural. Vai ter carrinho de mão também e uma bola de arame sendo sorteada hoje às 17 horas com transmissão ao vivo no Instagram da Agro Rural, agro.rural. Underline oficial é o Instagram da Agro Rural, viu? Acessa aí para você acompanhar o sorteio e passa hoje lá para comprar na Agro Rural para participar da promoção especial. E mais informações você pode falar com a equipe Agro Rural pelo WhatsApp, que é o 93 98801 3829. Vou repetir, 93 98801 3829. Recomendo, passe hoje na Agro Rural, ali na esquina da Avenida Central com a rua Floriano Peixoto. Toma aquele cafezinho com a equipe lá, viu? Participe dessa promoção maravilhosa Agro Rural, do nosso amigo Rodoaldo e nossa amiga Sueli. A cidade e o campo, conectado com a notícia. Jornal, o Regional. 12 horas 22 minutos. E o goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite de ontem na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele é condenado pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio. Ele era considerado foragido pela justiça desde o dia 5 de março. Após receber informações da inteligência da PM de Minas Gerais, a Polícia do Rio foi até a casa onde o goleiro estava, na cidade de São Pedro da Aldeia, que fica a cerca de 140 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Bruno não apresentou residência e colaborou quando o mandado de prisão foi cumprido aí pela PM. Ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais. Ele, inclusive, chegou a atuar este ano pelo time do Vasco do Acre, pela Copa do Brasil, viu? Ele acabou sendo preso aí na noite de ontem. 12 horas 23 minutos. Um homem identificado pelo nome de José Carlos de Sá foi preso ontem no município de Santo Antônio do Tauá, no Nordeste Paraense, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos. Detalhe: o crime, segundo as investigações, ocorria de forma sistemática há uma década, desde que a vítima tinha apenas 6 anos de idade. De acordo com os detalhes levantados pela polícia, os abusos seguiam um cronograma rígido e cruel. A adolescente era obrigada a manter relações sexuais com o suspeito todas as quintas-feiras, sempre no mesmo horário da manhã. O que torna o caso ainda mais chocante é a convivência, a conivência financeira. Os pais da vítima recebiam um valor de R$ 2.000 por cada encontro em que a jovem era entregue ao agressor. A Polícia Militar recebeu a denúncia na última terça-feira da própria vítima. Diante da informação, a corporação montou um planejamento estratégico para efetuar na prisão no momento exato do crime. A Polícia Civil confirmou que 3 pessoas foram apresentadas pela PM na DEPOL, lá do referido município, e autuadas por favorecimento à exploração sexual de criança ou adolescente. O caso segue sob investigação. Que coisa terrível, hein? E uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite da última quarta-feira na cidade de Marabá. Luciane Pereira Nascimento foi assassinada dentro da própria casa. Os tiros foram ouvidos pelo filho da vítima. A suspeita é que Genivaldo Vieira Lima atirou na ex-companheira e cometeu suicídio em seguida, utilizando uma espingarda. A família divulgou informações de que ele não aceitava a separação e insistia para reatar o casamento. E acabou culminando nessa tragédia na última quarta-feira. 12 horas 25 minutos. Vamos para mais um intervalo. No retorno, eu vou te informar sobre o preço do cacau. Aqui a notícia chega até você em primeiro lugar. Jornal, o Regional. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis esperam por você na Shopping Lar. Tenha em sua casa exatamente tudo aquilo que você quer e precisa. Móveis ou eletrodomésticos com os melhores preços e condições de pagamento que você só encontra na Shopping Lar. Estamos com muitas novidades em todos os nossos setores aguardando por você. Shopping Lar, conforto e qualidade para a sua família. É na Shopping Lar que você encontra muita facilidade para comprar fiado, para você comprar para o presentão para a mamãe. O Dia das Mães está chegando próximo domingo, viu? Corra lá para a loja Schopenhauer e aproveite, são as melhores ofertas. Você compra lá e participa também do sorteio de um prêmio surpresa maravilhoso, todo fim de mês. Compre na Schopenhauer e participe. Um abração para o nosso amigão Anderson, a Karina, o Wesley, toda a equipe Schopenhauer acompanhando as notícias nesse horário. Schopenhauer fica ali em frente à Praça da Bíblia. Por lá também funciona o Banco Bradesco Expresso. É onde você pode fazer saque de aposentadoria, pode pagar contas sem encarar longas filas, viu? Corra pra shopping lá. Um abração para todos na distribuidora Aurora Alimentos. Alô, nosso amigo Israel. Alô, todos por aí. A Aurora Alimentos fica ali na Rua das Mangueiras, bairro Progresso, cidade de Aurora, viu? Os melhores supermercados, mercearias, lanchonetes e comércios aqui da cidade de Aurora são abastecidos pela Aurora Alimentos, que é uma distribuidora do Grupo Maza de Santarém, aqui no nosso município. Dê preferência aos produtos distribuídos pela Aurora Alimentos, meu amigo, minha amiga, porque são garantia de total qualidade para você e para a sua família. Super recomendo. Você sabia? Quem vive em Uruará sabe o quanto era difícil se deslocar até Santarém. Mas graças ao trabalho firme do deputado Heraldo Pimenta, a PA 370, hoje é realidade. Essa estrada não é apenas um caminho, é esperança para agricultores, comerciantes e famílias que dependem de transporte digno. É conquista que fortalece o interior do Pará e mostra que a luta vale a pena. Cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Campanha da Rádio Regional FM. Existem várias maneiras de arrumar um problema no trânsito. Quer ver? Olha essa empinada, maluco! Ele treinou tanto empinar motos que, por pouco, não foi pro céu. Papai, deixa eu dar uma voltinha. Ei, psiu, gatinho, vem cá. Ele não vai despertar, querido. Com a irresponsabilidade e a imprudência dos condutores, se perde a juventude, a infância e a saúde. E pode perder a vida também quem não tem nada a ver com isso. Ande habilitado, use capacete, estacione em local permitido e não beba ao dirigir. A cidade e o campo, conectado com a notícia. Jornal. O Regional. 12:29, trazer para você aqui o preço do cacau. Segundo informou hoje o escritório local da CEPLAC, o preço médio pago aos produtores de cacau por quilo de amêndoas secas aqui na sede do município de Uruará, hoje sexta-feira, é de R$15, viu? Como foi ontem, esse é o preço do quilo do cacau comum nas cerealistas aqui da cidade de Uruará. 12:29. Esta edição do Jornal Regional termina agora. Redação de Joab Reis, edição de Joab Reis e DJ Sam. Apresentação de Joab Reis, direção geral de Adão Carlos Oliveira. Uma realização da Rádio Regional 91.3 FM da cidade de Uruará. A seguir, ouça o Mensageiro Regional com o Carlos Silva. E na sequência, ouça conosco o programa Regional Comunidade. Uma boa tarde para você e até já. Você ouviu o Jornal Regional. Foi um oferecimento. Clima leve, energia total. Sintoniza que aqui é sensacional. De qualquer lugar, é só colar. Que a festa nunca vai parar. Aqui é o melhor lugar. A rádio da melhor vibe no ar. Vem sentir, vem aproveitar. Que o som não deixa ninguém parar. Sobe o som, deixa acontecer. Essa frequência é só prazer. Ligou, curtiu, já entrou no clima. Lá em cima, a mais gostosa de ouvir, Regional FM. Ei, que tal fazer um upgrade do seu iPhone aqui na Smart 7? Você sabia que aqui na Smart 7 trabalhamos com iPhones lacrados, a pronta entrega e com um ano de garantia? Na Smart 7 pegamos também seu iPhone antigo como forma de pagamento. Aqui na Smart 7 não vendemos preço, vendemos qualidade. Corre pra Smart 7. Ficamos localizados na Rua Duque de Caxias, número 1014, no centro de Brasil Novo. ZYR 573, Rádio Regional FM 95.5 MHz, uma emissora do Sistema Regional de Comunicação Brasil Novo, Pará. Um amor que o tempo não leva, que mora no peito e sempre se revela. Desde o primeiro choro você estava ali, me ensinando a viver, me ajudando a seguir. Cada conselho, cada direção virou força dentro do meu coração. Quando o mundo pesa, você vem me acalmar. Com um abraço, tudo volta pro lugar. Mãe, teu amor me faz crescer, é razão do meu viver. Que eu aprendi que amar é cuidar, sem nunca desistir. Se eu cair, sei que vai me levantar. Se eu sorrir, é porque você está. Hoje é teu dia, quero agradecer por tudo que fez e faz por mim. Você, feliz dia das mães. Regional FM. Tudo que rola no mundo do esporte, a partir de agora, no seu rádio. Placar Esportivo. Placar Esportivo. Fala, turma, tudo bem? Tudo certo? A partir de agora, trazendo conteúdo de qualidade para você no nosso Placar Esportivo, edição desta sexta-feira, graças a Deus, dia 8 de maio de 2026. Muito prazer, meu nome é Sandro Barcelos, com muito orgulho eu trago muitas informações para que você possa sempre se manter bem informado. No ar o nosso Placar Esportivo, ontem tivemos problemas na Libertadores, hein? Tivemos problemas na Libertadores e isso vai fazer com que a Libertadores seja revista aí pela Comebol para que possa ser, né, ter uma garantia de tranquilidade para realizar os jogos. Aconteceu um fato muito chato, né, na cidade de Medellín, na Colômbia, e é chato demais em vista do que aconteceu de fato, né, lá em Medellín. Então a gente fica chateado porque o futebol não pode ser assim. O futebol, infelizmente, não pode ter essa situação quando a segurança dos jogadores e torcedores for abalada. Não pode, em hipótese nenhuma. E isso faz com que o futebol sul-americano passe por essa situação complicada, né? Uma situação complicada de poder se organizar melhor, né? Se organizar melhor e tudo mais. Então, acredito que tenha que ser revisto para que não aconteça mais, né? Cenas lamentáveis que a gente vê, que a gente viu lá em Medellín, já vimos no Chile também, vimos no Chile, aonde teve confronto direto, polícia e torcida, e resultou na morte de torcedores, que também não é legal isso. É muito complicado tudo isso que acontece. A gente torce para que seja revista a questão de segurança da Comebol para que não aconteça isso, né? Torcedores, jogadores com risco, para que não se prejudiquem, né? Não se prejudique. Acima de tudo, que tenha sua integridade física mantida para que possa estar bem, jogadores, torcida, para que possa se poder, possa estar indo para um local com a sua família e tudo mais, torcer para que isso possa mudar. No ar o nosso Placar Esportivo com os destaques da edição de hoje. Placar Esportivo. Flamengo tem partida suspensa por confusão na Colômbia. Diretoria pede cancelamento do jogo e vitória por WO. Mirassol brilha, vence a LDU e lidera grupo na Liberta. Red Bull Bragantino faz 6-0 na Sula. E São Paulo empata novamente com o misto de Roger Machado. Tudo isso e muito mais agora no nosso Placar Esportivo, edição desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Muito prazer, meu nome é Sandro Barcelos e com muito, mas muito orgulho eu digo pra você, vem que vem, vem que vem, vem que vem comigo, porque está no ar o Placar Esportivo. Seu pós-jogo é no Placar Esportivo. Espero que esteja tudo bem com você aí, muito obrigado pela audiência no ar o nosso Placar Esportivo, trazendo sempre conteúdo de qualidade para você. Então não esqueça que a gente sempre vai estar à sua disposição para te manter sempre bem informado, falando de futebol, futebol nacional, futebol local, futebol, tudo que tem para falar de futebol, a gente traz para você aqui no nosso Placar Esportivo. Combinado? Não esquece de você seguir as nossas redes sociais também, que é importantíssimo para que a gente possa te manter sempre bem informado. Beleza? Tudo certo? Bom demais. Muito obrigado mesmo pelo carinho. No ar o nosso Placar Esportivo, trazendo então um conteúdo de qualidade para você aqui na programação. E não esqueça de você seguir as nossas redes sociais, tá bom? Não esqueça, porque a gente vai sempre te manter bem informado através das redes sociais, com promoções e tudo mais. Dá essa moral para nós lá, beleza? O duelo entre Independiente Medellín e Flamengo pela quarta rodada da Libertadores, do Grupo A da Libertadores, foi cancelado. O duelo foi cancelado. A decisão da Conmebol é consequência de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado com menos de 2 minutos de jogo nesta quinta-feira no Atanásio Girardot. Mas o que que acontece agora, né? O que que acontece? Aos 3 minutos, o jogo foi paralisado por conta de arremessos de objetos ao campo, dentre eles sinalizadores, inclusive na área aonde estava o goleiro Rossi da equipe do Flamengo. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê que quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. Ou seja, WO, no caso do futebol de campo, adversário declarado vencedor por 3-0. É possível que a Conmebol decrete o WO em Medellín, o que acarretaria vitória do Flamengo por 3-0. Em 2025, a entidade sul-americana deu vitória ao Fortaleza sobre o Colo-Colo após confusão similar. A partida foi paralisada aos 24 minutos do segundo tempo por invasão de torcedores chilenos e houve 2 mortes no entorno do estádio à época, né? Quando aconteceu o fato. Por fim, caberá à comissão disciplinar da Conmebol determinar as punições devidas. O processo inclui análise do relatório do delegado da partida e da equipe de arbitragem. E a confusão também se deu do lado de fora do estádio. Bom, e por que essa confusão? O Independiente Medellín vive uma fase conturbada e por isso foi alvo de protestos da torcida local. Antes mesmo da bola rolar, o time colombiano já recebeu vaias. Em clima hostil, membros das organizadas do Independiente Medellín foram à partida vestidos de preto e com o rosto coberto. No momento em que a bola ia rolar, começaram a tirar bombas e sinalizadores em direção ao gramado. Também houve princípio de incêndio nas arquibancadas do Atanásio Girardot. E como a atmosfera tensa não era uma surpresa para a organização local, grades foram colocadas no entorno do campo. Torcedores do Independiente, que vinham organizando protesto abertamente pelas redes sociais, invadiram o gramado e passaram a atirar essas grades. Independiente Medellín e Flamengo se retiraram do gramado por determinação da arbitragem, com pouco mais de 5 minutos de tempo corrido no relógio. O tempo prudencial de espera previsto pela Conmebol em regulamento é de 45 minutos, prazo de paralisação que foi superado. A entidade sul-americana primeiro decretou a suspensão temporária do jogo, indicando aos torcedores no estádio que se retirassem por meio do sistema de som do Atanásio Girardot. Mais de uma hora após o horário de início da partida, ouviu o anúncio então do cancelamento do jogo. E é isso, né? A confusão, então, aos 3 minutos de partida acabou. Nem, na verdade, que nem foi 3 minutos, né? Eu acho que nem foi 3 minutos. Eu acho que foi 1 minuto e... Não, foi 3 minutos. 3 minutos, tá certo. 3 minutos, então, a partida foi cancelada e por isso, então, o Flamengo pede a já que tem o cancelamento da partida, já está confirmado, o Flamengo Flamengo pede então que seja decretada vitória, tá? A vitória pelo jogo, né? A vitória de 3-0. Então é isso, 3 minutos de partida. Tá bem fácil aqui de poder ver essa situação. O Boto, que é o José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, ele se pronunciou em nome da diretoria do Flamengo, solicitando o cancelamento do jogo, né? E também os pontos da partida para o Flamengo. Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro, nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas, e por isso a decisão da Conmebol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas. Placar Esportivo. Ainda falando do jogo do Flamengo, o Raul Christian, setorista do Flamengo, traz informações mais claras sobre o que aconteceu, né? Com o cancelamento do jogo, os motivos e tudo mais detalhado, né? Pode chegar aí, garoto. Bom, o Júlio já falou, né? Tivemos problemas de segurança lá em Medellín, a bola rolou por apenas 3 minutos no estádio Atanásio Girardot, quando os tumultos começaram. A partida ficou paralisada por mais de 1h30, antes da arbitragem decidir pela suspensão. Decidir acertadamente. A polícia teve trabalho para dispensar o tumulto e evacuar as arquibancadas. E a explicação da confusão é a seguinte: hoje há uma crise entre a torcida do Independiente Medellín e a diretoria do clube colombiano. Entram nessa conta aí maus resultados, eliminações em campeonatos e derrota recente no clássico para o principal rival, o Atlético Nacional. Portanto, o jogo contra o Flamengo dessa noite já estava cercado de preocupação por um eventual caos que poderia ser promovido pela torcida, especialmente os organizados. No início da semana, a polícia chegou a sugerir à Conmebol que a partida fosse realizada com portões fechados. A diretoria do Independiente recusou a ideia e o resultado foi visto nos primeiros minutos de bola rolando, quando os sinalizadores, estamos vendo aí as imagens, os sinalizadores sendo arremessados dentro do gramado. A emissora que fazia a transmissão para o Brasil, a ESPN, teve a sua equipe de campo atingida por um desses foguetes. Um desses foguetes, inclusive, queimou uma mochila com equipamento. Mentos. É, até mesmo quem não tem nada a ver com o que aconteceu, não tem nada a ver com o jogo, apesar de estar trabalhando, né? Não tem nada a ver, né, com a situação do Independiente Medellín, acabou tomando prejuízo. O Flamengo vai manter a programação, embarcou na madrugada de hoje, até Porto Alegre, onde já está concentrado para a partida contra o Grêmio no domingo. O clube agora aguarda a decisão da Conmebol para definir a punição, né, para os adversários. Então, o Flamengo acabou fazendo a janta lá em Medellín, passou no hotel e foi para o aeroporto. E o time agora então já está concentrado em Porto Alegre para a partida de domingo contra o Grêmio, né? Então agora esperar o que vai acontecer na Libertadores e também a situação aí, né, do Flamengo agora que já está em solo brasileiro, né? Já está em solo brasileiro e já se concentra para a partida de domingo contra o Grêmio. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Turma, acho que nós vamos pro intervalinho, daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações para você aqui no nosso Placar Esportivo e você não sai daí. Meio-dia e 45. Se é de manhã, é um bom motivo para começar o dia bem. começar com a sua melhor companhia. Se é de tarde, é mais um bom motivo para você dar sequência ao seu dia ao lado de uma agradável companhia. Se é de noite, então não tem desculpas. Você precisa de uma companhia gostosa para a sua noite ser ainda mais agradável. Por isso a gente diz. De manhã, à tarde ou à noite, a qualquer hora do dia, ela é a sua melhor companhia. Simplesmente. Regional FM. Muito bem, estamos de volta. Esse é o nosso Placar Esportivo, te mantendo sempre bem informado por aqui. Vem com a gente. Tudo bem, turma? Obrigado pela audiência. No ar o nosso Placar Esportivo, sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui no nosso, na nossa rádio, que é muito legal estar contigo. Não esquece de você seguir as nossas redes sociais, pô, é importante. Importante você seguir as nossas redes sociais para dar mais uma moral pra gente aí. Combinado? Tamo junto. Não esquece então, beleza? Vamos falar de Mirassol 2, LDU 0. É a vitória que sonhou aí o Mirassol para poder chegar no topo do grupo. Venceu a LDU por 2-0 na noite desta quinta-feira no estádio Maião e deu um largo passe na missão de avançar de fase na Conmebol Libertadores. Em um jogo que valia muito para as pretensões das duas equipes na competição, o Leão devolveu o placar sofrido em Quito e iguala o confronto direto. Primeiro critério de desempate contra os equatorianos. Dentro de campo, o time brasileiro praticamente não sofreu, começou pressionando e mesmo saindo zerado ao final da primeira etapa, não precisou forçar para construir o placar do início do segundo tempo, com gols de Lucas Oliveira e Reinaldo. E gol de pênalti do Reinaldo, que homenageou a mãe, né? Depois que pegou, fez o gol, pegou uma camisa que tinha o nome da sua mãe, né? E acabou, então, homenageando ela, então, ali depois do gol do Mirassol. E com a vitória, o Mirassol soma todos os 9 pontos possíveis nos jogos em casa na primeira fase da competição, ou seja, tá invicto em casa, jogando a Libertadores. É a segunda vitória consecutiva, tá? É a segunda vitória consecutiva na Libertadores da equipe do Mirassol, que venceu o jogo contra o Corinthians no domingo e também jogou agora contra a LDU. Então são duas vitórias seguidas também na sua semana. Conseguiu vencer os dois confrontos que tinha aí programados para a semana. Agora, tirando de lado só um pouquinho o jogo e falar aqui da camisa que o Mirassol apresentou, é linda demais. Aproveitaram aí todo o marketing, a Atleta, que é a empresa que fornece os materiais esportivos para o Mirassol, a Atleta aproveitou uma situação muito interessante. O Pelé vestiu em toda a sua carreira, acho que vou dizer assim, até o final da carreira, pode ser, vestiu os uniformes que eram produzidos pela Atleta. Exatamente, pela Atleta. Ele foi tricampeão mundial usando o Atleta. Então, a Atleta é uma empresa que faz os materiais esportivos desde lá de 1950 e poucos, lá quando começou a entregar os uniformes da seleção brasileira. O Brasil foi campeão na Suécia por utilizando a Atleta, 62 no Chile também, 70 lá no México também. Então eles aproveitaram isso, que o Rei Pelé então acabou utilizando os uniformes da Atleta por quase toda a sua carreira, e fizeram uma camisa comemorativa no estilo do Michael Jordan, né? Que pela Nike é utilizada, né? O símbolo do Michael Jordan cravando, né? Uma cesta. Na Atleta eles utilizaram a comemoração clássica do Pelé, que é aquele soco no ar, né? E aí o Pelé então tá eternizado agora pela Atleta com o símbolo, né? Com o símbolo do Pelé. Cara, que coisa linda. Tomara que os outros uniformes também possam passar por essa transformação de ter, né? Essa logo do Rei Pelé nos uniformes da Atleta. Muito legal, gostei demais e ficou muito bonito. Vamos ouvir aí o Rafael Anais falando sobre essa vitória importante que coloca o Mirassol na liderança. Torcedor, muito obrigado mais uma vez por ter respondido sim ao chamado. A gente aproveitar, pelo menos por enquanto, esse último jogo de Libertadores dentro de casa. Vamos lutar muito para que realmente não tenha sido o último. Mas a sensação que eu saio é do jogo que a gente conseguiu aproveitar ao máximo. Então, muito obrigado de coração. Vocês são muito importantes para o nosso desempenho, para os nossos resultados, para os nossos momentos difíceis. E agora também, mais uma vez, é a prova de como dessa importância justamente para a gente reconquistar uma sequência positiva dentro de casa. Então, muito obrigado mais uma vez. Todos esses fatores são fatores fundamentais. A vitória por 2-0. Toda vitória é muito importante, mas a gente o tempo todo buscou aproveitar o máximo daquilo que estava sendo o nosso desempenho. Então, desde o primeiro tempo, a gente com muito volume, com domínio territorial, é um time que cede pouco, poucos espaços na fase defensiva, poucas entradas na área. A gente conseguiu entrar bastante na área, gerar muitas bolas paradas também. E último terço que a gente teve um pouquinho de dificuldade para definir, um pouquinho de eficiência ali, mas muito volume, eu gostei demais, foi muito consistente, cedemos pouquíssimos contra-ataques. Na verdade, eu não lembro de nenhum contra-ataque que chegou, um contra-ataque só que no segundo tempo, que eu lembrei agora. Mas a equipe com muito equilíbrio, muita força, com pressão, construindo, fazendo o que o jogo pedia. Então é um jogo que fica mais solto, né? Para menos o jogo, deve ter, em comparação com o Campeonato Nacional, deve ter mais bola em jogo, percentual deve ser mais bola em jogo, é algo que você estudar, se eu pegar. Sobre a quantidade de bola em jogo, então fica aí, tinha que estar vivo o tempo todo. Então, muito consistente a equipe, uma vitória merecida. Em aspectos coletivos, em aspectos individuais e com certeza animicamente e mentalmente nos faz muito bem. Mas a gente não tem tranquilidade na temporada, nenhum tipo de ilusão nesse momento por causa da sequência, pelo contrário, só nos faz. Eu já liguei o sinal de alerta ali dentro. Nosso cérebro é assim, né? A gente busca sobreviver, busca conforto, busca correr poucos riscos e a gente precisa estar atento com esse momento, porque domingo a gente tem uma grande final para jogar. Então, se eu não me engano, na coletiva passada o Marcelo me falou, ele fez essa pergunta e eu falei sobre se virar a página. Uma das qualidades nossas precisa ser conseguir virar a página rápido. E é isso que a gente já vai fazer a partir de amanhã. Mas dá parabéns para a equipe, dá parabéns para o Mirassol, dá parabéns para o torcedor. Campeonato gigantesco, a gente sonhou demais estar aqui. A gente batalhou muito para conseguir os resultados que a gente conseguiu, principalmente pelo momento difícil que a gente passou. Então, um dia de cada vez, passo a passo, a gente vai seguindo a nossa trajetória. Placar Esportivo. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que botou o mistão em campo e ficou no 0-0 lá no Chile. Poupou titulares e segura mais um empate na Sul-Americana. O São Paulo poupou seus titulares para a partida contra o O'Higgins e conseguiu o objetivo de manter a liderança do Grupo C. O empate em 0-0 na noite desta quinta-feira em Rancagua, no Chile, deu ao time tricolor a vantagem de depender apenas de si nas duas partidas que restam, ambas no Morumbi. O time foi pressionado em boa parte do jogo, mas os chilenos pararam na trave duas vezes e em Carlos Coronel. Carlos Coronel é um nome a ser observado. Goleiro fez boas defesas, aliás, fechou o gol de novo, né? De novo e mantendo baliza zero. De novo mantendo baliza zero o Carlos Coronel. Tapia quase colocou São Paulo na frente em bom cruzamento de André Silva, mas Carabalí salvou o O'Higgins, né? E o O'Higgins que teve, né, várias chances de poder fazer o placar e não conseguiu porque o Carlos Coronel fechou o gol. A partida marcou a estreia profissional do zagueiro Osório e do lateral direito Igor Felisberto. O defensor central fez partida sólida na maior parte do jogo, tirando bolas pelo alto e marcando bem por baixo. Já o lateral tricolor, né, tomou um susto quando errou um drible no sistema defensivo, mas se recuperou no jogo e fez cortes importantes na segunda etapa e também apoiando ao ataque da equipe tricolor. Bom, 0-0 faz com que o São Paulo mantenha a liderança do grupo com 8 pontos, mantendo uma vantagem para o O'Higgins, que foi a 7. Na outra partida do grupo, o Milionários venceu o Boston River e também foi a 7 pontos. O tricolor tem a vantagem de fazer as duas partidas restantes da fase de grupo campus dentro do Morumbis. E agora saber o que que vai vir aí então do São Paulo para a rodada do Brasileirão, já que poupou seus titulares, né? E que agora tem possibilidade de ter aí um bom jogo, já que com os jogadores mais descansados. Antes de ouvir o Roger, vamos ouvir aqui o Coronel comemorando aí, né? A nova chance no São Paulo e mais um jogo sem sofrer gols. Ah, não, com certeza, acho que quando você começa a jogar, tem mais jogo, então você começa a ter mais ritmo também, começa a se adaptar mais, entender mais o jogo, a velocidade do jogo que é diferente, então tem sido algo muito positivo ter essa oportunidade também de mostrar o meu trabalho. É o que você falou, seguir trabalhando agora, a gente fez um bom trabalho aqui hoje e a gente vai feliz com esse ponto pra casa. Seu pós-jogo é no Placar Esportivo. Conseguimos ouvir também o Dória, que foi capitão e liderou a defesa do São Paulo, que não sofreu gols mais uma vez. Minha segunda passagem pelo São Paulo, né? E vim com essa intenção de poder ajudar os companheiros, os meninos mais jovens, que hoje teve bastante dentro do campo, que puderam estrear também. Eu acho que tudo que eu puder ajudar com o que eu fui agarrando durante minha carreira, eu vou fazer. E eu acho que um jogo fora de casa difícil, né? O jogo de campeonato internacional de visita é sempre difícil, então levar um ponto é importante, não tomar gols também para a parte defensiva do time é muito importante e continuar nesse trabalho, nessa pegada. Placar Esportivo. Técnico Roger Machado comemorou o empate também, né? Falando sobre a defesa sólida do São Paulo, os garotos de Cotia que estão mostrando serviço aí também. Não foi a incomodação com os espaços deixados, né? Foi com consequência de algum erro de posicionamento ali, alguma jogada não feita a melhor escolha, não obrigatoriamente por espaço deixado no meio campo. Né? A ideia era diferente, né? Não era igual do Milionários, era bem diferente, né? No Milionários nós entramos com linha de 5, dessa vez nós entramos com linha de 2 zagueiros, né? E o Cauli como meia ponta, né? Para que a gente tivesse na figura do Cauli, principalmente a partir da segunda fase do jogo ali, o Cauli fosse o nosso meio flutuando, né? Para poder abastecer ali os nossos dois atacantes, o André mais centralizado e o Tapia para suprir a ausência, né, pelo lado direito do nosso ataque quando o Cauli estivesse por dentro, né? Foi um primeiro tempo de poucas alternativas, da gente com o controle da bola, o adversário se defendendo baixo, como se defendeu também contra a gente. Tivemos algumas oportunidades de chegar no final do campo, né? Porém não conseguimos quase acessar e as finalizações foram de jogadas individuais do Ferreira, né, de uma construção pelo centro, né, dos apoios de Felisberto e Enzo pelo lado, mas sobretudo, né, a individualidade do Ferreira que nos levou para frente ali, né, com a construção de meio campo. Só poderia ser o Bob, sem dúvida nenhuma, mas eu estava entrando com 3 meninos. Eu acho que é um bom número para iniciar um jogo, né, que a gente sabia que era importante, com uma equipe diferente, que tem, né, tem entrosamento de treino, né, mas tem pouco entrosamento de jogo. E depois, no segundo tempo ali, eu penso que a gente entrou um pouco desligado no começo, né, sofremos, né, com 2 bolas na trave, mas muito delas, né, de disputa de primeira e a busca nas costas, não nada muito trabalhado. Depois, com a partir da entrada dos dois atacantes do adversário, foi muito jogadas de cruzamento, né, que a gente sabia que ia acontecer, e no final aí sim eu abri uma linha com 5 defensores para que a gente tivesse mais gente dentro da área para conter esses cruzamentos. Acho que se celebrasse um ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores, né? Penso que, né, os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais no nível do outro. Penso que a estreia estreia do Osório, né? Penso que foi em grande nível. E o Felisberto, né, e o Diógenes, né, também coletivamente contribuíram bastante, né? Mas ponto importante. Placar Esportivo. É isso, gente, não dá tempo pra mais nada. Bom final de semana, vem aí muito mais aqui na programação da rádio, tá bom? Fica ligado com a gente. Um abraço, turma, tchau, tchau e bom final de semana. Fim de jogo no Placar Esportivo. Até a nossa próxima edição. Salvador, materiais elétricos e construção, informa a hora. 13 horas. Pra construir ou reformar, todo mundo aprovou. Salvador. Vai construir ou reformar? O nome é Salvador Materiais Elétricos e Construção. Maior qualidade e menor preço. Telefone 99236-8783. Avenida Transamazônica 1468, no centro de Brasil Novo. Senhores passageiros, comandante Leandro Hassum passando para dizer que nossa decolagem no capital premiado Sicredi está autorizada. Promoção Capital Premiado Sicredi. A cada R$50 investidos no capital social, concorra a viagens incríveis pelo Brasil. E tem mais! Sorteios de R$1.000 todo mês e R$500.000 no fim do ano. Invista todo mês e dobre suas chances de ganhar. Capital Premiado Sicredi. Fale com seu gerente e participe. Novidade na Oliveira Gás. Na compra da sua recarga do seu gás, ganhe cupom e concorra a 10 Pix no valor de R$500 no final do ano. É Pix ou dinheiro em espécie. Só na Oliveira Gás. Acabou o gás, é só ligar. 93 992 11 76 23 ou 93 992 09 50 29. Ligou, chegou e tá valendo Pix de quinhentão no final do ano. Oliveira Gás, em Brasil Novo, Rua Vitória, Cidade Nova. Oliveira Gás, depósito de gás e água. Bodega do Mourão, o ponte da galera em Brasil Novo, com música boa, turma animada e pro seu churrasco temos carvão, gelo, cerveja gelada, uísque, vinho, cachaça e aquele coquetel saborizado do jeito que você gosta. É na Vicinal da 13, Bodega do Mourão, mais cerveja, menos problemas. Amiga, tá se sentindo pra baixo, irritada e sem desejo sexual? Toma logo Multibela, um produto natural à base de uva e amora. Não fique sofrendo com inflamação no útero, tonturas, dormindo mal. Multibela vai regular os hormônios, te livrar dos sintomas da TPM ou da menopausa, melhorar a circulação, os cabelos, a pele e as unhas. É para acabar com cistos, miomas e dores abdominais. Multibela, saúde e beleza para nós mulheres. Exclusividade Farmácia do Trabalhador de Brasil Novo. Fone 93 99126-5618. Saúde é coisa séria, gente. Te cuida com amor na Farmácia do Trabalhador. Diz que entrega 991265618. Sucesso, emoção e alegria. A rádio que balança o seu dia. Vem sentir essa batida que te leva, que te anima. Solta o som, vem curtir. Aqui é pura vibe pra sorrir. No ritmo da energia. É paixão, é magia. Sucesso, emoção e alegria. A rádio que balança o seu dia. Vem sentir essa batida que te leva, que te anima. Solta o som, vem curtir. Aqui é pura vibe pra sorrir. No ritmo da energia. É rádio, é paixão, é magia. Gostosa de ouvir. Regional FM. Programa Toque de Mulher. Eu vou te dar um toque de mulher. Oi, gente, tá tudo bem por aí? Opa, tá tudo uma maravilha por aqui. O nosso Toque de Mulher está no ar e é sexta-feira, minha gente. Que delícia! Eu, Tati Invade, tô invadindo a sua sexta-feira, trazendo músicas, dicas, receita deliciosa e aquela energia boa que a gente sente na sexta-feira. É tudo de bom, né? Vamos começar o nosso Toque de Mulher com uma dica de saúde e beleza. Saúde e beleza. Toque de mulher. No toque de mulher. Toque de mulher. Saúde e beleza. Toque de mulher. O chá verde é considerado um alimento funcional por conter catequinas, flavonoides e cafeína, que são compostos bioativos com ação termogênica, antioxidante e anti-inflamatória. E para que serve? Ele previne o surgimento do câncer, ajuda no emagrecimento, equilibra os níveis de glicose no sangue, regula a pressão arterial, melhora a memória e evita doenças cardíacas. Saudade Estranha, sucesso de Murilo Huff aqui no Toque de Mulher. Uma sexta-feira incrível pra você que está me ouvindo. É inevitável, você pode entrar dentro do carro, dar uns beijos no sinal fechar. Você pode ir pra casa dele, pode até entrar dentro do quarto, mas não vai seguir em frente. Não vai chegar nos finalmente. Eu estrago sua noite sem nem tá presente. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de correr de lá. Cê faz o que os donos dos motel ama, cê paga e vai embora sem usar. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de correr de lá. Cê faz o que os donos. Você pode entrar dentro do carro, dar uns beijos no sinal fechar. Você pode ir pra casa dele, pode até entrar dentro do quarto, mas não vai seguir em frente, não vai chegar no finalmente. Eu estrago sua noite sem nem estar presente. Botar na minha conta o erro que nunca foi meu. Cê gosta de falar o tanto que doeu. Pra quem tá de fora, o monstro aqui sou eu. Já ouvi o seu lado da história, a metade do que aconteceu. A minha parte conto eu. Não deixei faltar nada, nunca dei mancada. Você me traiu do nada. Cê quer saber a verdade, se eu já vacilei. Eu nunca traí, eu só desconfiei. Nunca deixei faltar nada, nunca dei mancada. Você me traiu do nada. Chega a saber a verdade, se eu já vacilei. Eu nunca traí, eu só desconfiei. Oh, oh, oh, oh. Mó

The Cool Cool Dolls, Iris, Papo Torto, Dilcinho com Luana Prado. É o nosso Toque de Mulher na sua sexta-feira. Que delícia, hein? Olha, falando em delícia, daqui a pouquinho tem uma receita. Pensa numa receita boa e fácil, hein? Já pega o papel e a caneta pra você anotar que eu volto já. Toque de Mulher. Agora no seu rádio. Curiosidade máxima. Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que viagens amenizam doenças da terceira idade? Pesquisadores concluíram que patologias como a insônia, a falta de apetite, a depressão, a incontinência urinária e inclusive as dores articulares amenizam nos idosos após viagens. Você acabou de ouvir! Curiosidade máxima! 1:16. A sintonia da mulher moderna no rádio. A sintonia da mulher moderna. Toque de mulher. Tô de volta com o nosso Toque de Mulher e agora tem a nossa receita do dia. Hora de aprender com a receita do dia. Muito bem, vamos lá para mais uma receitinha. A nossa receita de hoje, sopa de fubá. Ingredientes: uma xícara de chá de fubá, 2 litros de água, sal e pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa de azeite, 2 cubos de caldo de carne, 3 colheres de sopa de cebolinha picada. Eu vou repetir para você, confere aí, ó, é bem fácil. Uma xícara de chá de fubá, 2 litros de água, sal e pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa de azeite, 2 cubos de caldo de carne, 3 colheres de sopa de cebolinha picada. Modo de preparo: dissolva o fubá lentamente na água para não empelotar. Leve ao fogo com o sal, o azeite e o caldo de carne, mexendo sempre até engrossar. Tampe e misture de vez em quando para não grudar, por cerca de 15 minutos ou até o fubá cozinhar. Tempere com sal e pimenta do reino, sirva em pratos individuais, polvilhado com cebolinha. Tá aí nossa receita de hoje, sopa de fubá. Até a próxima e bom apetite. Gosta de rua? Canta pra gente, Felipe Rodrigo, aqui no Toque de Mulher. Então você gosta de rua, né? Tá bom. Parecido, seu sapato nem viu rua, tá? Então tá, então explica essa foto sua. Calor, porque a língua tem culpa, tá bom? O que você não muda? Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é daí. Cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala. Calor, outra língua tem culpa, tá bom? O que você não muda? Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu feitiço é cair. E já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Cê gosta tanto de rua, pega suas coisas. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas. Hoje